caíram das minhas mãos. Quando Cristo na cruz por mim expirou, todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto louvo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É dele, ó, que prazer. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Quem quiser liberdade é só aceitar.